985, puxa acionamento, está no box 6. 1885, Clavene com a equipe de solo, tem um tráfego da TAM ingressando agora no pátio, via Juliette. Quando é bom passar a retaguarda, está livre, você puxa. Pois vamos coordenar, obrigado. Tango Eco Serra Tango. Aciona identificação, contato radar 3 milhas nordeste da posição 11, mantenha nível 080, voe na proa do VOR Salvador, reporta na ideia descida. Eu tô parado da descida, boa noite, acione a identificação. Contato no 390, reporte descida, guarda da margem. 121, respondo 9, obrigado, Arjet 6727. Salvador, boa noite, T3858, final da 190, visão. T3858, segue trem, foram os primeiros 90 metros indisponíveis, já está antes das luzes de cabeceira. Feito 150 graus, 069, está autorizado, pouso 190. Pouso 90, mais travado, ciente a cabeceira, 3850. 7, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, Juliette 6727. Juliette Alfa na Charlie 186003, ajuste 1985. Juliette Alfa na Charlie 11835. Obrigado. 283, né? Solta 3858, ele vai lá. 358. Prossiga via Alfa. Quando antes a Juliette informe, ok? E Alfa vai reportar a Juliette, 358. Tá 3152, chame Salvador da 935. Controle Salvador, boa noite, T3152, informação Victor. Boa noite, T3152, sua identificação, estou autorizado via chegada mar, altímetro no 0, no 3, desça para 2000 pés. 2000 pés com 1013 na Mare, 3152. Vai ingressar na Charlie, o voo 1825, confirme a frequência da Toy. 118.612. 18.6, até a volta, obrigado. Bravo, sua identificação, contato submarino nível 3, 00 foi eu. Confirmo que o senhor tem intenção de fazer algum tipo de procedimento, Vitória? 1885, boa noite, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento 140 graus, 0 menor. Autorizado alinhar e decolar, o confirme da presente posição, está autorizado a decolar, positivo? Vimo, vento 140 graus, 0 menor. 1885. Obrigado, 1885. Só autorizado chegar a mar e falar para a descida. Guerra vai chamar quando para a descida? Papatango, Victor Kilo Delta, uma boa noite. Victor Kilo Delta, sua identificação e forma para iniciar a descida na proa de TAP. O ponto ideal de descida na proa de TAP. Kilo Delta, autorizar a descida até o 050. Kilo Delta está no ponto ideal. Desça para o nível de voo 050, Victor Kilo Delta. 050 na proa de TAP. Delta. 35, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Line 3, Kilo Squawk Island, and radar control, and flight level 330. Radar vai decolar, subo nível de voo 360. Nível de voo 360, 885. Alô, Salvador, boa noite, Copa Romeo, Delta Romeo Charlie. Delta Romeo Charlie, prossiga. Paracionamento, fornecimento, paracionamento. Delta Romeo Charlie, a mensagem está com bastante chiado. Foi entendida a autorização, São José. Nível 380, confirme seu estacionamento. Pátio número 3, volta para o estacionamento. Na água da cópia. Controle o Golf Serra no ponto ideal. Golf Serra, desça para o 060. Para o 060, Golf Serra. Estacionamento Delta Romeo Charlie. Estacionamento Delta Romeo Charlie. Está 3081, nós estamos avançando para 2425, alterno 2655, está 3081. Boa noite. Informe interceptando o localizador. 7, informará interceptando o localizador 3152. Salvador, boa noite, voo 398. Bruno 398, a sua identificação está autorizada a chegar da mar e desse mantém o nível de voo 070. 070, solicito se possível a aeronave para 10. Chico, confirmaremos mais próximo. Chame Centro Recife, frequência 0288, alterno 3325. telefone. Acione identificação, contato, suba nível 360-08. Isso, confirme nível. 360, formação Victor. Será quase nada, agora de copo. Papai Romeu, Delta Romeu, Thiago, copia? Yeah. Autorizado, 360-380, 358. Decolagem 1-0, direita, Gole Gonza, 1-1-9-3-5-5-0-3-3. Exito, aquilo Delta. Unitez, bateu meu pé, exito, aquilo Delta. É, 380. Exito 380, via Peruíto 58, decolada 10 com curva direita. Gole Gonza, subida, 1935, controle, 5033, responde ao Delta Romeu Charlie. Decorrer de acionar o time táxi. De acionar, chama a capa do táxi, o Delta Romeu Charlie. Salvador, boa noite, Azul 4071. Confirme nível Campinas. 340. Aguardando o copy. Aguardando, 70. 71, corrigindo. Azul 4071. Sierra esquerda 010, limitado pela 101 de Sintra, confirme. Firme, está reautorizado a descida para o 040, Oscar Golf Sierra. Para o 040, Golf Sierra. A Tango desça para 3 mil pés, 1-0 no 3. Gente, já está 3-1, o acessão está gostando de visuais, pode ficar calamento e tração para a gente aceita modificação agora 5-9, desça para 1.500 pés, o altímetro permanece 1013, e forme visual com o campo, prosseguindo para a proa da rotatória. Proa da rotatória, para a visual, Vitor, Kilo Delta é reutilizado para 2 mil pés, 1013. 2 mil pés para o Kilo Delta. 3152 no localizador, está. 3152, complete aproximação, pista no zero, chame torre 118-6. 18-6, obrigado. O 398 reutilizado para o nível de voo 060. 060, 398. Aviante 748, boa noite, acionar a edificação. 350, ponte, descida aguardando a mais. 3152, autorizado pouso, piscina 0, vento 1950 graus, 08 nós. Os primeiros 90 metros indisponíveis estão antes da flecha de cabeceira. 7-3152, autorizado pouso, piscina 0. Guarda-cópia 350. Guarda-cópia. 991 será possível. Minha intenção após a etapa 36. Tá ok. A etapa e após 36. Obrigado. Delta, 10 graus à direita, pro 080, essa pro intercept localizador em forma estabilizada. 080, e a estabilidade, Vitor, acelerou. contato, sou Delta Romeo Charlie, 4 a bordo, 4 horas de fim de autonomia, alterna Campinas. Autorizado Delta Romeo Charlie, ponto espera da 1086-1013. Autorizado o táxi, é o ponto de espera torre 1186-1013, o ajuste, o Delta Romeo Charlie. Autorizado da presente, Val Servitor 366, lista para o 050. 366-050. Delta Romeo Charlie no ponto de espera da 10-18-6. Ponto de espera da 10-18-6, o Delta Romeo Charlie. Este será o número 2 na aproximação, tráfego precede 737 da Gol, que está no aumento a 25 milhas de Salvador. Sierra, Sierra. Whisky 58, decolagem da pista 10, direita, Gole Gonza, 1935, 5124, transponder. Ciente, autorizado 340, Campinas, Upper Whisky 58, Gole Gonza, direita é a curva, 11935, controle, 5124, transponder, azul 4071. Salvador, 3152, livrou, não se escuta. 3152, informamento da Juliette. Ciente, 3152. 455, AP. Serra curva direita, proa 055, limite agora é a 120 de Simbra. Direita 55, limitado a 120 de Simbra, Golf Serra. Mantendo 40? Eu mantenho 40. Serra. E o Golf Vitor, informa a velocidade indicada. 1959. Posições de Jerusalém para 1970 nós. A mesma coisa. Jerusa para 1970 nós. Romeu Golf Victor está autorizado a descida até o 050. 1970 nós até o 050. Romeu Golf Victor. Número 2 na aproximação, tráfego precede, é um PAT 4 que está na posição de 12 horas, 14 milhas, 2 mil pés, prestes a interceptar a final da 1-0. Xatango, prossiga por fora da rotatória, chama agora a torre 1-8 decimal 6, é com o Xatango. Noite. Decolagem pista 10, curva esquerda, Pucaracaju, 1935, 5131, avião 6310. Parecida 350, Recife, Upper Whisky 58, decola da 10 com coroa esquerda, Puca, transponder para Ju. 1935, controle, 5131, transponder 6310. Correto, amplo. Pronto. Então, 3152, portão número 3, ingressa na Índia. Via Índia para o 33152. Via 7, via 40. Vitor Clio Delta, autorizado final da 1-0. Visual com aeródromo? Visual com a 1-0. Gente, Vitor Clio Delta, complete aproximação. Pista no 0, chimiturra em 1-8, decimal 6. Chimiturra Vitor, vetor para sequenciamento. Rui na proa 140. O limite é 101 de Simbra. 140, limitado por 101 de Simbra. O meu Golf Victor. Carga presente. Eternar, pista no 0, me escuta, Serra Victor 366. Passará no 366. Correção. Autorizado perna do vento pela direita 17, aguardará para girar a base. Tem um tráfego a 6 milhas. A cabeceira 17. Mantém. O que é melhor, presidente? Vai reduzir a velocidade e aguardar a separação. A aeronave está a 6 milhas. É que você está autorizado final 3 milhas, reporte. final, desça para 1.000 pés, tem um tráfego passando externo a 1.500, que é legal no 013, desça agora. Já gostou, cara, mil rapaziada, na terceira vira o... Já tá. Deu 40, positivo. Zero, tá 345, seu. Então, 3455, autorizado 360, Confins, Paperuísque 58, decolagem da 10, direita, Gólio Gonza, 119, decimal 35, 5127, transponder. Alô, Salvador, ADK 6310, puxa acionamento no portão 1. Pro 1130, nessa Pro Interception no 01 de Simbra, informe estabilizado. Direita 1130, repassará estabilizado. Ah, 101 de Simbra. Que desaio, desfile dela. Eu que já pista 1710 graus 079. Sente no Pro, pouso, achatão. Logo, Vitor. Positivo, Romeu Golfito. Tem condições de reduzir agora para 1509? Afirmativo, reduzindo para 1509, Romeu Golfito. Sou eu, Papa Tango, Vitor Filho Delta, está vendo o coronavírus na final da 17, pode segui-lo como número 2, mantendo abaixamento. Separação? Afirmo, Vitor Filho Delta. Você é assim, tem o tráfego à vista. O Golfo Vitor desça para o 040. 040, Romeu Golfo Vitor. Certo, Romeu Golfo Vitor, tráfego precede, está agora em posição de 12 horas, 8 milhas, interceptando a final da 10, cruzando 3.800 pés de descida. Confite, contato visual com o tráfego, interceptando 10, 1 na descida, Romeu Golfo Vitor. A gente mantém a 101 na guarda, autorização para a final dele, é Romeu Golfo Vitor. Vitor, ação 366, vou 398. 398, reporte visual para o aeródromo. 398. Alô, meu eco, meu mic, call now, Brazil Center, frequency 1273, enable 1230. Voo 398. 398, complete aproximação, pista no zero, chame torre 1 no 8 decimal 6. 8.6, boa noite. Pouso. Segundo serve, desça para 2.000 pés, altímetro no 0 no 3, informe visual com a pista. Para 2.000 no 0 no 3, Golfo. O Golfo Vitor desça para 3.000 pés, altímetro no 0 no 3. Para 3.000 no 0 no 3, vamos ver o Golfo Vitor. 100. Shift, Juliano Teófilo, Charlie 186, 1013 ajustado. Cliente, azul 407. Confirmando, tá?